A minha vida não tinha sentido. Andava sem destino a vagar. Olhava para um lado e para o outro e não encontrava solução. Solução. Quando a luz pra mim apareceu e disse: eis-me aqui, ó filho. Acontecer.